Eu vim de longe com passos curtos a carregar o peso dos muros que a vida ergueu. Faz tempo que aprendi a ser o vulto da sombra que não me deixa ser quem sou, mas nunca me venceu. Dizem que o mundo é dos fortes, mas eu sei que o segredo é resistir às derrotas. Em cada esquina uma escolha, uma porta, e eu aqui a fazer fogo lento na revolta. A vida é um beat que o tempo não pausa, e eu danço fora do compasso que traçaram para mim. Na fome de vencer não perco a alma, porque no fim só conta o que deixamos no jardim. Fogo lento, eu cozinho a dor. Transformo as cicatrizes num prato de sabor. Não corro, não fujo, eu enfrento o calor. Faço do medo amor. A linha que escrevo é um pedaço da pele, o sangue no papel, o grito que nunca ouvi. Fui aprendiz da dor, mas agora sou mestre, e cada batida é o eco do que vivi. Vi o futuro nos olhos do meu filho e percebi que o meu legado não é só sobrevivência. Eu sou o herdeiro de quem construiu castelos, mesmo sem pedra, nem terra, nem paciência. Fogo lento, eu cozinho a dor. Transformo as cicatrizes num prato de sabor. Não corro, não fujo, eu enfrento o calor. Fogo lento, passo do medo.